Minha pele sente frio sem você. Teu cheiro ainda está em mim. E o que fazer então pra suportar essa vontade? Sofre o meu coração. Volta pra mim, meu corpo clama por você. Meu amor, não consegui dormir direito. Por favor, diz que vai voltar pra mim. Telefona, e se for pra dizer que acabou, já não posso mais viver. Não aguento mais sofrer de amor. Você partiu sem me dizer. E eu sofro de paixão. Sem esse amor na minha vida não dá pra te esquecer. Volta pra mim, meu corpo clama por você. Não aguento mais sofrer de amor.